A verdade é que tava calor, eu tava no apuador com a galera no bar. Na verdade eu queria uma cerveja, bem geladinha pra poder me refrescar. Chega o garçom se achando genial. Olha a cervejinha. Ih, mandou mal. Não tem cristal? Tá maluco, mané? Aprecie com moderação.